Taxotan 3165, Tacom 63, 340, alterna cabeça. Táxi autorizado, pátio, Indy Alpha. Ponto de espera, chame torre 1892, pode ajustado, 10 no meia. 10 no meia, via Índia e Alpha, pode esperar chamar na torre, tá? 3165. Afirma, após a passagem do TAN retaguarda, coordene com a equipe de solo iniciando 09. Vai coordenar e chamar a ataque do 889. Cópia Fortaleza, no 604. Salvador, Azul 4298, boa noite. Azul. 4298, boa noite. Prossiga via Alfa, chame antes da Juliette. Sim, chama antes da Juliette, 4298. Para cópia. Dado Fortaleza, nível de voo 370, VP do Luno 9. Subida Momo, frote, curva esquerda após a decolagem. O código transponder é 5045 e o controle em 120, decimal 8. Reto, chama para pushback e espanamento. A 6313 no solo 03, livra direito no 219. Lembrando 219, confirme por gentileza. Livrando, vai chamar um 219, 6313. Oceaner 6313, livrou. 6313, táxi autorizado de Alfa, chame antes da Juliette. Alfa chamante da Juliette, 63. Alô Salvador, boa noite, 89, 125 a bordo, 4 de autonomia, até na cabina, pronto para o táxi. Táxi autorizado, pátio e de Alfa, ponto de espera vai chamar a torre 1895, ajuste no 0 no 6. Autorizado de pátio e de Alfa, ponto de espera 1895, voo no 889. Pan Salvador, boa noite. Tá 3165, tá pronto pra Pan Salvador. Tá 3153, a linda colapsa 10, o vento é de 140 graus com 5 nós. Seria pro 3165. Graus com 5 nós. Família Cola, 3162. 3162, aguarde para puxar acionamento. Aguarde. 4298 para ingresso no pátio. 4298, aguarde mais alguns instantes para ingresso no pátio. Está visual com gol taxiando? Afirma, 4298. Ingresse a zona então, Juliette, portão 09. Sim, Juliette, portão 09, 4298. Alfante da Juliette, 6313. 6313, atenta ao táxi do Embraer da Azul à frente, ingresso Juliette, portão 04. E a parte 04, 6313. Então 3662, coordenando com a equipe de solo, após a passagem do Embraer da Azul à sua retaguarda, iniciando 08. Após a passagem da Embraer da Azul, informa ainda que o Embraer da Azul vai se posicionar no portão 09. Para decolagem, gol no 889. Gol no 889, ali mantém pista 10. Ali mantém 90, gol no 889. Solo, Salvador, boa noite, é o 106258. 3165, decolou 08, controle no 208. 208, com controle 3165. Prevista, chama para a cópia. Senhora, obrigado, 3258. 3165. Tá 3165, boa noite, contato radar, sobe mantenha 380, boa letra. 380 na proa de Leda, tá 3165. Da TAM, boa noite, aciona a identificação, desce para 2000 pés, que é legal no 06, direto do ano. Já autorizado, 10, gol no 889. Gol no 889, decolou agora ao 10, controle no 20, decimal 8. 208, 889, boa noite. Boa noite, Salvador, mais uma noite no 889, decolou na Dael, cruza 1300 pés. 89, contato radar, sobre mantenho 360, perfil saindo Delta. 360, perfil da Elva, boa noite, 89. Confirme apenas o PLB, que eu não entendi. 1174. Taxi autorizado, pátio e de alfa. Posto de espera, chame 28895, ajustado no 016. Pátio de alfa, posto de espera 28895, por favor. Boa noite, voo 9287, ciente da informação de informe, autorização para Guarulhos, por favor. Na 3065, chama Recife, 1251, bom voo. 251, obrigado, boa. Taxi 3, Valeira, Tricô. Salvo, 3858 da TAM, pronto pra cota, já tem de uniforme. Um minutinho, cópia. Guardando, 3858. 9287, pronto para a cópia? Prossiga nesse curso, 9287. Autorizado plano para Guarulhos, nível de voo 360, via Pesolo 16, 6Z, Trive, e após a rota do plano de voo. A subida será da El, Lega, Bridge, primeira curva direita, pouso de decolagem. O código transponder é o 5054 e o controle em 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos, nível 360, Pesolo 16, corrigindo, Bravo Hotel Zulu, 23. Decola da 90, curva direita da Eoli de Bridge, 054 transponder, controle no 208, voo 9287. Só confirma no transponder 5054. 5054, voo 9287. Confirma no nível 360. Nível 360, voo 9287. Agora correto, chama para o pushback acionamento. Tamarim. São 3858, pronto para a cópia? Pronto, claro, senhora, são 3858. Fortaleza aprovado, nível de voo 370, via Pedro 19. Momo Frote é a subida, com a primeira curva à esquerda após a decolagem. O código transponder é o 5036 e o controle em 120, decimal 8. Autorizado Fortaleza, superior do 19, decolando 10 na Momo Frote com primeira curva à esquerda. 503 mãe ao transponder, controle de série 208, cortejo 3858. Correto, chão para buscar o estacionamento. Chamará até 3858. Salvador 35, 216, EAB 68, 2 horas e 50 tonelada, alternativa Mateo, autorizado táxi. Táxi autorizado, pátio, Índia e Alfa. Ponto de espera, chame torre 1895, ajustado, 1096. Pátio, Índia, Alfa, no ponto de espera, 1285, 3526, ligado no trabalho. Na prova de Uduna, autorizado o seguimento para o campo 3301. Livre LS, resposta privada. Pode autorizar o campo 3301. Agir no 604. Alvo, tá 3858, tá na 03, pushback acionamento. 3858, aguarde confiança. Corrigindo, aguarde para pushback, é o número 2 no setor. Aguarda para push, acionamento, eu como o número 2, 3858. Possibilidade de voar de espaço? 3662, inicialmente mantém jamo, vou coordenar com o centro. 604, livre pushback acionamento, chama para índice táxi. 3305, completa final, torre 1895. 1-1-8, confirma a frequência? 118, decimal 95. 1895, boa noite. Salvador, 3305. 3305, continue a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando, 3662, chama Recife 125.45 e coordene com o mesmo. 2545, 3662. Salvador, 9287, pushback, acionamento no 5. 9287 no 05, autorizado, já para início de táxi. Amanhã para início de táxi, 9287. Tem livre pouso na 10, o vento é de 30 graus com 4 nós. Livre pouso, na 3, 3, 0. Trip 52 na meia, decolou 23, controle no 20, decimal 8. 208, boa. Trip 52 no meia, boa noite. Trip 52 no meia, contato radar, sobe, mantém 190, saída PUCA. Saída PUCA, subindo para 190, trip 52 no meia. À direita, Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 1895, ajustado no 0 no 6. Salvador, boa noite, da 3305, pronto, 3305, prossiga táxi Alfa, chamando sua Juliette. Alfa, sua Juliette, 3305. Na 3858, o senhor vai iniciar o pushback de imediato. Afirma, senhora. Autorizado, senhor, para iniciar o táxi. Eu estou na empurra, vai chamar para o táxi 3858. 9287, 179 a bordo, Galeão, 4 horas. Aguarde para início de táxi, 9287. Aguardando. Decolou 28 na 20, decimal 8, é a frequência do controle. 208, obrigado. Controle Salvador, gol no 604, saída Momo. Gol no 604, contato radar, sabe, mantenho 370, saída Momo. 370, Momo, gol no 604. Táxi 3858 da 174, alterna João Pessoa, 3 horas e 45.